Às vezes, quando a gente não sabe para onde ir, precisa voltar para o que conhece. Eu conheci a minha poltrona, meus discos, minha música. O único problema é que quando a música acaba, você volta ao ponto de onde começou.